se ele precisar amanhã aqui, de repente a gente pode fazer até um bichecato nele. Fazemos, não tem problema. Fazemos. Quanto a isso, não tem problema. 11:06, dado o recado, então, é hora do Love Songs do ouvinte na 99. Love songs are back again. Love songs are back again. Onze e seis na Rádio do Ouvinte, todos os dias. ZYD 809 FM Stereo 99, uma emissora do Sistema Jornal do Brasil, Campinas, São Paulo. Outono, estação 99. Até as 2 horas da manhã, o Velho Chips faz companhia para você no 99 Love Songs, que tem o oferecimento da Carol Piso 1 do Shopping Center Iguatemi, Campinas, que tem todos os dias uma grande programação para você. Faça suas compras na Carol, a loja mais completa do shopping. E quem mandou uma carta para FM 99, Barão de Jaguara, 1481, 20º andar, Love Songs do ouvinte, foi o João Henrique de Oliveira.